dois iPhone, 20 gostosa na lista pra botar um nome. Swarovski, silicone, na sala VIP ela voa pra longe. Meus desejos são tantos, gata, não deixa o medo ser maior do que seus sonhos. Dois iPhone, um pra negócio e outro pra vadia de longe. Lá pela Europa minha tropa tá forte, pego o rachixe direto da fonte. Meus desejos são tantos, eu quero ver meu bonde descansar embaixo da árvore dos sonhos. Fala de mim, geme meu vulgo, era minha hater, hoje me chupa. Falsos MC querem minha luta, falsos amigos na porra da indústria. Meus versos ciclones, eles são só clones. No ciclo do vacilo, não sou um sujeito homem. Falsidade na cara, maldade forçada, ela é só uma farsa. Sou o caçador que derruba o falcão infiltrado no meio das águias. Alguém avisa pra ele que só Jesus que pode andar por cima das águas. Dois iPhone, 20 gostosos analista pra botar o nome. Swarovski, silicone, na sala VIP ela voa pra longe. Meus desejos são tantos, gata, não deixa o medo ser maior do que seus sonhos. Dois iPhone, 20 gostosos analista pra botar o nome. Swarovski, silicone, na sala VIP ela voa pra longe. Meus desejos são tantos, gata, não deixa o medo ser maior do que seus sonhos. Gata, não deixa o medo ser maior do que seus sonhos. Gata, não deixa o ego de ser maior do que seus planos. Foda-se eles falando merda, citando o meu nome. Você me perguntando por que eu tenho dois iPhone. Uma lote dentro dessa bolsa, Saint Louis Vuitton, tenho dois Rolex no meu pulso, no valor de uma mansão. Escalade, Cadillac, Porsche, chamando atenção. Ontem nós não tinha nada, hoje nós tem a coleção. É assim que nós passa, ligando pra nada. Eles ficam de cara. Continuo vivendo a vida mais cara, só na rima elevada. Continuo mudando de flow, eu vejo deles, parece piada. Ela pede depois do show pra ir pro hotel com a amiga amargada. Dois iPhone, 20 gostosos analista pra botar o nome. Swarovski, silicone, na sala VIP ela voa pra longe. Meus desejos são tantos, gata, não deixa o medo ser maior do que seus sonhos. Dois iPhone, 20 gostosos analista pra botar o nome. Swarovski, silicone, na sala VIP ela voa pra longe. Meus desejos são tantos, gata, não deixa o medo ser maior do que seus sonhos.